Felicidade, felicidade, felicidade é ter Jesus no coração. Felicidade, felicidade, felicidade é cantar lá em Sião. Eu vou cantar, eu vou cantar na celestial Sião. Eu vou cantar um hino novo na celestial Sião. Felicidade, felicidade, tenho em Cristo que me satisfaz. Felicidade, felicidade, ao cativeiro eu não volto mais. Eu vou cantar, eu vou cantar na celestial Sião. Eu vou cantar um hino novo na celestial Sião.